Tática 25898, com 125 a bordo, 3 horas ao Fernando Galeão. 5898, livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Marco, ponto de espera, 5898. Alfa Enk Alfa está livre, prosseguir até o portão 01 do pátio principal, reporte ao termo do reboque. Ciente, estou iniciando. Jet 5898, ponto de espera da 10, próximo. 5898, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 1110 graus com uma dúzia de nós. Alinha e decola da 10, Jet 5898. Webber 5898. Ciente, autorizado. Sete 5797, chame Recife 1251, na Terne 3325. 125 1 e 13325 5717. Web 5898, decolou de Salvador aos 19, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. 208, tenha um ótimo dia também, muito obrigado. Web 5898, decolando na Dael. Web 5898, contato radar, sua para nível 340, perfil Dael. Dael 340, Web 5898. Seria a possibilidade de aprovar a lenda da presente, senhora? Da presente está autorizado, direto Leda. Leda, muito obrigado. Bom dia, Gol 1804, acende identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste na 095. Gente, bom dia. Verão 9970, bom dia, sem identificação, chegada mar e desça para nível de voo 050, redução para 250 nós, número 2 na aproximação. Verão 9970, copiou a instrução de redução de velocidade? Debatido, reduzido, 10050, base. Sem Web 5898, chame Recife 1251, na UTRN 1-33-25. 251-3325, Web 5898. 3517, essa é a identificação, chegada Bonfi, desce para 4 mil pés, ajuste na 05. Oito zero quatro, Vilduna, desce para 2010, ajuste na 015. Vilduna, Vilduna, 804. Vilduna, 804, desce para 2010. Vilduna, 804. Sideral 9970, desce para 3010, ajuste na 015. São 3597, é só uma velocidade. 8, 3597, reduza para 2509. 5804, autorizado redução de velocidade, livre LS XA e pistão na zero, reporte estabilizado. Estabilizado, 904. Gol 1897, bom dia, sem identificação, para hoje Alagoinhas, isso é 4 mil pés, ajuste na 095. Geral 9970, desça para 2 mil pés. Localizador 1804. Gol 1804, complete aproximação, chame torre 2895. 2895. Boa. Sigal 9970, autorizado ILS X-Ray Pistão na 0, reporte estabilizado. Gente, reporte estabilizado. Gol 995, ação de identificação, chega da ponte, desça para nível 050, reduz a velocidade para 250 nós. Travado. Oito, nove, sete, controle. Som de velocidade. 2709. Condições de manter a atmosfera próxima de pelo. Confirme. condições de manter essa velocidade está mais próxima da posição polo? Afirmo. Entendi. Golo 804, confirme esse visual, cheque o trem, o vento é 1110 graus com 14 nós, QNH 1015, livre pouso na 10. Visual, baixou, travou, 904, livre pouso na 0. Sala 6570, aceno identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050, velocidade 2509. Três cinco no sete, desce para 2000 pés, ajuste na 095, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 1015, ou tá 35 no pé. Pode voar dono, tá 35 no pé? 804 no solo aos 40, livrando a direita, taxi na Alfa, Juliette para o portão 9 na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 9 na minha escuta, 904. Liberal 9970, chame torre 1895. E 597, redução para aproximação. Liberal 9970, bom dia. Tá visual algum campo? Confirma. Ainda não. Ok, reporte quando avistar então. General 9970, está autorizado o pouso na 10, vento de 1110 graus com 14 nós. QNH 10, 15. Livre, 897, está presente, foi dura. 6570, agora a redução para 200 nós. Bom, 995, voe Duna. Com 1897, desfra 2000 pés. 2897. Gol 1995, desça para 3000 pés, ajuste na 095. Sam 3171, informação hotel. Sam 3171, bom dia. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é o 5104, controle opera em 120, 8.